Então vem, vem comigo, irmão, nessa viagem. Entre no clima, no estilo, na rima. O que digo é verdade, honestidade. Consideração é raridade quando na vida se vai além da imaginação, buscando palavras na imensidão do infinito, levando a informação, levando o incentivo. Objetivo é simplesmente libertar o que sinto por dentro. Através do som se manifesta meu pensamento. Raros momentos de satisfação, raras lembranças. É quando a boca se cala e os olhos se enchem de esperança. Incoerência, pessoas na miséria, em decadência. Do que vale perder sua vida na calada do beco sem saída? E não me diga que você não reflita só por um momento em que minhas palavras se vão e se vai, soltas ao vento. Na fé que fortalece a força, afronta o pesadelo passageiro. Na fé firme, na luta, eu e Rames, meu parceiro. Pois não há limites, não há barreiras. Pois esse é o ditado mais certo, que quando se quer chegar, se chega. De cabeça erguida, autoestima, astral pra cima. Até o ponto que a bebida e a droga altera o clima. Adrenalina, atos impulsivos do vacilo, a morte ou bote. Certeiro do destino, na ausência da sorte. Era madrugada, noite fria e tensa. O exemplo é verídico, crime não compensa. Esquecer eu não consigo, o tempo já passou. Dos manos que partiram apenas lembranças ficou, gravadas na memória, mas trago comigo a esperança. A ingenuidade está no sorriso da criança. Eu sei, o exemplo não agrada ninguém. Olhe para trás, só restou saudades e a dor que ela nos traz. É inaceitável, eu tento evitar, mas não consigo. De chegar e dizer, sai dessa vida, bandido. Revista em seus sonhos, acredite, vá à luta, não espere por ninguém. No mundão você não vale o que é, simplesmente você vale o que tem. A voz do povo nativo é o rapper, atitude, iniciativa. No verso eu canto, eu peço, acorde viva. Estradas escuras, caminhos incertos, siga se quiser seguir. O exemplo tá aí, corpo no chão, sangue a se desvair. Eu sei, machuca, sobra as consequências, sobra a dor. Falta consciência, falta amor entre as pessoas, entre os desunidos, desumanos. Me diz, pra onde vamos? Onde iremos chegar, mano? Quem somos? Ignorantes? Repugnantes? Não, nós somos gente. Mas cabe a você ser desandado ou ser decente. Eu não me desanimo, acredito, vou à luta, vou além. No corre, me adianto sem atrasar ninguém. Quem foi? Quem é quem? Quem será o próximo? Não sei, não sei, não sei. Vê se consigo e decida a sua vida de uma vez. Esquecer eu não consigo, o tempo já passou. Dos manos que partiram apenas lembranças ficou, gravadas na memória, mas trago comigo a esperança. A ingenuidade está no sorriso da criança. Eu sei, o exemplo não agrada ninguém. Olhe para trás, só restou saudades e a dor que ela nos traz. É inaceitável, eu tento evitar, mas não consigo. De chegar e dizer, sai dessa vida, bandido.